Porque ao cabo e ao fim, pode fazer a conta no final do ano que o Santa Cruz não vai sair no prejuízo por ter que jogar fora alguns ingressos depois. O pior é ver o torcedor voltando, porque isso passa a ser prejuízo monetário e prejuízo também moral, do conceito, do respeito ao torcedor, viu? Que o torcedor fica magoado. Ralf e Boris, com que cara você vai convocar o torcedor, né? Aí você tem 13 mil torcedores, que nem é uma Arruda com público, aquele público gigantesco, né? Porque o Arruda já recebeu aí 60 mil numa Série D do brasileiro. Aí você tem pouco mais de 13 mil e o torcedor vai lá para a Arruda em busca do ingresso. Ele quer pagar o ingresso para ver o jogo. Aí o cara diz, não tem ingresso não, gente, você tem que voltar. Rapaz, eu vou te contar. Volta frustrado, que a procura, né? Foi muito assustadora quando na verdade não deveria ser. Eu colocaria de graça. Extremil, mas não deixaria o torcedor voltar. Eu daria a ordem lá. Disse, olha, pega uma bilheteria aí, que depois a gente conta, avalia. Uma bilheteria, uma catraca que esteja zerada, que é para poder ter controle. E bota esse público por essa catraca, mas não deixa voltar. Todo mundo sabe que há um custo disso. Mas por que não reserva, gente? Né? Põe lá 1.000 ingressos, reserva. Ah, mas vai gastar dinheiro. Gasta que você tem um investimento que é o torcedor, né? Aliás, eu não acho nem que é gasto, né? Eu não trato como custo, não. Porque o torcedor é que mantém lá. É um investimento. O que o Santa Cruz não poderia colocar em campo era mais público do que está na licença no alvará do Bombeiro. 45 mil. Pois é. Ele não podia botar 46 mil. Aí, quando chegasse a 45, está certo que ele não botasse o torcedor para dentro, porque é uma questão legal. É uma questão da licença da autoridade encarregada de segurança, que é o bombeiro. Mas, com 13 mil, você achar que tem torcida de Santa Cruz suficiente dentro de campo? Infelizmente, né? Fica a lição. Mas, gente, a gente não acompanhou a partida. Ontem estava lá o Marcelo, né? O Boris estava aqui no estúdio e os amigos acompanharam com o Marcelo, o João, o Igor. A vitória por 1-0, gol do Pipico. De cabeça vai lá, dá um mergulho no cantinho e faz um placar de 1-0. Importante para começar, eu diria até com confiança, né? Uma Série D, já que um time que vinha tão desacreditado, tão desconfiado pelo torcedor, Boris. Não é um time para chamar de seu, não é o time dos sonhos, mas é um time que tem uma postura de Série D. Isso já me agrada. Sim. Pela competição que já está disputando. É brigar o tempo todo. Apitou o início da partida, já começa a brigar. Acaba o jogo brigando pelo resultado. Se não for por bem, claro, vai por mal. E aí, por mal, eu posso não jogar bem, mas pelo menos eu tenho elan, eu tenho vontade de conquistar o resultado. E assim me pareceu ontem o Santa Cruz. Ralf, e como tem até o próprio atleta prega isso o tempo todo, o que importa são os três pontos. Né? Independente do futebol, né? Do início de competição. Mas no caso específico, é o que eu relatei há pouco no comentário. Um time que colocou o jogador no elenco para titularidade na semana passada. Você não esperava que ele jogasse o melhor futebol. Sem dúvida. No primeiro jogo. Até porque esse time vai crescer, você faz. Agora, o treinador trabalhou bem a cabeça do elenco e correu o risco, passando inclusive para o torcedor através da imprensa, qual a sua mudança, a sua nova filosofia de trabalho. E ele deve ter sido mais feliz, porque viu o time disputar em campo, perder a bola e tentar tomar do adversário. Ele se queixou de que o Santa Cruz deveria ter mais bola na área, a criatividade devia ser um pouco maior e mais finalizações. Mas isso vem com entrosamento, com o andamento dos jogos. Tem atleta ali que está ainda sem ritmo de jogo. E isso vai pegar. E tem jogador que ainda não conhece as características do companheiro que está jogando do lado. Isso vai melhorar jogo a jogo. A gente deseja que o Santa Cruz acerte de primeira. Não tenha que passar por uma maturação de muitos jogos para encontrar o seu bom futebol. Vamos fazer um intervalo e na volta a gente vai trazer aqui o presidente Yuri Romão, do Esporte. Ele quer esclarecer alguns detalhes aí sobre as polêmicas dos ingressos. Daquele jogo lá da Copa do Nordeste. E a gente vem já já com ele aqui no Assunto é Futebol. Rádio Jornal, a rádio de todo pernambucano. Melhor carro. casa de aposta, te pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou, sacou. PixBet do Brasil. Melhor casa de aposta, te pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou, sacou. PixBet do Brasil. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. É a melhor cotação. Ah, esquece. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. Ah, eu quero ganhar. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. Acertou pagar na hora. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Eu gosto do Onix, mas pode ser Argo. Gol, Prisma, Ka, HB20, Sandero, Duster, tem a EcoSport. O Corolla Fox, Palio, Renegade, Polo, HB20S, Voyage, Strada, Compass, Civic, Creta, Hilux, Amarok. É, opção no shopping do automóvel eu sei que tem. Agora é só escolher o meu e acelerar. Shopping do automóvel, nova atitude, mas seu lugar de comprar carro de sempre. Rádio Jornal. Notícias do Mundo da Bola. Em meio a idas e vindas, a FIFA confirmou a Argentina como país sede do Mundial Masculino Sub-20, marcado para começar no dia 19 de maio. O país anfitrião agora terá a chance de participar, já que pelo sul-americano não conseguiu a vaga. As cidades sede serão La Plata, Mendoza, San Juan e Santiago del Estero. Tá na Rádio Jornal, tá no Mundo da Bola. Oferecimento com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Em Pernambuco, 1h41. O assunto é futebol, segundo tempo. O debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques do Scratch. Alexandre Costa. Direto com o presidente do Esporte Clube do Recife, Yuri Romão, está com a gente aqui no segundo tempo do assunto é futebol. Boa tarde, presidente, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos da bancada. Boa tarde especial ao torcedor do Esporte. Presidente, qual é a questão que deve ser esclarecida para o torcedor quanto aos ingressos, ainda naquela polêmica da final da Copa do Nordeste, hein? Pois é, Alexandre. É interessante a gente trazer a público, né, alguns números, porque foi criado uma narrativa de que milhares de pessoas ficaram de fora, com ingressos na mão. Isso não procede, né? Não houve isso. Só para contextualizar, Alexandre, me permita. Sim. Nós tivemos acesso à imagem do helicóptero da PM, né? O GTA, e a gente viu as cenas lamentáveis, né, de torcedores que se... Aliás, se dizem torcedores ligados a algumas torcidas organizadas querendo invadir o estádio da Ilha do Retiro. Né? Então, Sim. Foi por isso que a PM, incertadamente, pediu para que fechasse os portões. Entendi. São cenas chocantes, né? Centenas de torcedores querendo invadir e depois destruir a sede do Esporte. Né? Então, assim, agora passando para o sendo mais objetivo, o número até agora de torcedores que nos procuraram para trocar o seu ingresso são no total de 165. Sim. 1,65. Desses 165, Alexandre, 154 pediram para receber o seu dinheiro de volta, que estão sendo ressarcidos a partir de hoje. Os outros 51 pediram ingressos, né, trocaram por ingressos dos próximos jogos. Certo. Presidente, então assim, só ratificando, a derrubada do muro lá da Ilha do Retiro, então são ações de parte da organizada do esporte, é isso que o senhor quer dizer, né? Exatamente. E não só foi aquele do muro, não. Uhum. Tem um dos vídeos que o GTA da Polícia Militar nos passou, a invasão da sede através da rampa. Sim. Agora, centenas. Agora você vê. Lamentável, né? Torcidas que são oficialmente proibidas estão em atividade dando prejuízo. O Sport mesmo, eu não sei se o Yuri já calculou quanto o Sport vai tomar de prejuízo por aquela questão de invasão do jogo do Vasco da Gama. Qual é a avaliação que você faz? Aproximadamente 5 milhões, Ralf. É muito dinheiro. Tá vendo aí? É o que a gente vê torcida organizada fazer. Torcedor é para ajudar o clube é dele, ele tem que participar financeiramente, nem que seja através da bilheteria, quando vai ver o jogo. Não é para subtrair, tirar do clube como as organizadas fazem. Agora, Yuri, aproveitando, presidente, que você está na linha, como é que o esporte está recebendo esta segunda denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás, relacionando o nome do jogador Igor Cariús, atleta do esporte. Isso está incomodando vocês? Caro Ralf, isso aí é uma situação que cabe ao atleta, né, se defender, já que foi algo em outro clube. Nós estamos prestando todo o apoio, toda a solidariedade ao atleta Igor. Né? Isso não está nos incomodando. Eu diria até o seguinte, até a conclusão do inquérito das coisas, nós estaremos do lado dele. Sim. Mas não tem por que fazer um pré-julgamento, né? Ele constituiu uma assessoria jurídica, né? deve estar sendo muito bem assessorado, e a gente está aqui para apoiar. Eu só não quero incorrer no erro de fazer um pré-julgamento. Eu sei. Aí não cabe, né? Mas o julgamento precipitado, é lógico. No dia a dia do jogador, ele. Porque às vezes a gente leva uma multa de trânsito e fica chateado. Imagine constar numa lista de denúncia desse nível. Isso está intranquilizando o atleta, presidente? Eu não tive com o atleta de ontem para hoje. Eu estou, inclusive, no caminho para o CT. Possivelmente vou estar com ele agora. A gente pode falar um pouco melhor através da partida dele no último domingo, do Guarani, que ele fez uma belíssima de uma partida. No campo ele está. O futebol dele não sofreu abalo, né? Aqui colocando, porque você vê, o Sport conseguiu fazer um conjunto confiável. E duas ameaças pairam sobre o Sport. É a conclusão deste inquérito e a saída de Juba no terço final da competição. Lá em agosto, a competição termina em novembro, que é outro assunto que você deve estar debruçado tentando resolver, não é isso? Perdendo os cabelinhos, que os poucos que eu tenho. Mas olha, há uma possibilidade, nem que seja remota, não vamos encher o coração do torcedor de esperança se não houver fundamento do que eu vou perguntar. Mas há uma possibilidade remota, pelo menos, do Juba ficar na ilha, presidente? Eu queria trocar essa palavra. Não é possibilidade. Existe, sim, uma tentativa incansável por parte da diretoria de mantê-lo. Sim. Né? A gente possivelmente agora, na próxima semana, a gente deve ter mais uma conversa para poder mantê-lo até o final do ano, pelo menos. Vamos aguardar então. Presidente, a gente está com o tempo estourado, mas só para a gente fechar de momento, essa questão dos ingressos, então, com o prejuízo que o presidente citou de mais de 5 milhões, as perdas de mando de campo do ano passado para cá, a derrubada do muro lá, a tentativa de invasão à sede. Quais são as providências do esporte junto a isso aí, presidente? Primeira coisa, de forma bem objetiva, assim, tá claro que a gente precisa fazer a reforma da ilha. Sim. Tá? É, amanhã, inclusive, eu tenho reuniões com os arquitetos para que a gente possa dar sequência à confecção do projeto. É, em relação às organizadas, isso é algo que transcende o futebol. Transcende a diretoria de futebol ou a diretoria do clube em geral. Eu acho que é um problema, inclusive, social, né? Então, o clube, infelizmente, né, sofre a cada jogo, né, com a ação dessas organizadas. Então, a gente precisa estar junto aí do poder público para tentar solucionar isso. Presidente, eu conversei com o secretário que está na área turismo e esporte, e ele me disse que o esporte já pediu reserva da Arena de Pernambuco para um determinado período. Eu fiquei supondo que é para esse período de reforma do estádio. Isso vai acontecer quando? Quando é que o esporte vai passar a jogar na Arena? Olha, a minha previsão, porque a gente precisa de uma parte burocrática que é da prefeitura, a aprovação do projeto propriamente dito, né? Então, se a partir do momento que a prefeitura aprovar o projeto, automaticamente a gente já vai para a Arena. Tá certo. Hoje, inclusive, o esporte vai estar na reunião do conselho com uma proposta do ex-presidente do conselho, o Pedro Lacerda. Está com a proposta para ser enviada a você, presidente do Executivo, pedindo para o esporte passar, por enquanto, antes da reforma, a jogar na Arena de Pernambuco. Você deve receber isso a qualquer momento, né? Eu recebi hoje, né, na pauta, e vi esse requerimento aí, para jogos que tem acima de 25 mil torcedores. Né? Que foi o caso do jogo do Ceará, que vai ser o jogo do contra o São Paulo. Enfim, vamos deixar o conselho deliberar para ver o que a gente pode fazer. Tá certo. Presidente, a gente aguarda então essas resoluções sobre o jogo da Arena. Muito obrigado aqui pela presença no Assunto é Futebol e qualquer esclarecimento em contato aqui com a Rádio Jornal e com a JCFM. A gente vai estar aqui, microfone aberto para você, viu, presidente? Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ralf. Boa tarde a você e ao nosso torcedor. Um abraço, presidente Yuri Romão, aqui no Assunto é Futebol. Fazer um intervalo, a gente volta já. Rádio Jornal. Definitivamente sua. Na Tupan, há 40 anos, você é de casa. E neste aniversário, você pode concorrer a 10 carros, 0 quilômetro. Confira as ofertas. Cadeira plástica Atlântida Branca Tramontina, de R$ 54,90 por R$ 49,90. Esmerilhadeira angular 700 watts skill, de R$ 319,90 por R$ 259,90. Caixa de inspeção PVC com tampa crona, de R$ 289,90 por R$ 219,90. Lâmpada LED Bulo Avante, de R$ 16,90 por R$ 12,90. São 10 carros, 0 quilômetro. Não perca! A Tupan é 10 e você é de casa. Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Ô Ana, esse daqui é o que a gente compra, tá tão diferente. Claro, não vem com essa não, olha, porque eu conheço a Mauricéia, olha, de longe. Entendi, Ana, então a Mauricéia de sempre. É isso mesmo, é só a embalagem que tá diferente. Então bora levar dois, Ana. Claro, olha, porque Mauricéia, gente, tá de cara nova, mas com a qualidade e a tradição de sempre. Ah, e sem hormônio, tá? E se é Mauricéia, eu confio. Prepare sua obra, que a força imbatível do cimento nacional vai entrar em campo. Vem aí, mais resistência e a garantia do melhor desempenho para construir ou reformar. Com o cimento nacional, você só aumenta a produtividade do seu time. É gol de placa! Use e comprove. Entre em campo com o craque da construção. Cimento Nacional. Agora com um novo centro de distribuição em Recife. Na BR-101, 4005, no bairro do Barro. Em Pernambuco, 7 para as 2. O assunto é futebol segundo tempo. O debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques do Scratch. Alexandre Costa. Muito bem, Ralf e Boris, não vai dar tempo da gente comentar muito, a gente tá caminhando aqui para a reta final do programa, mas um assunto grave e horrível, né, aqui no nosso futebol, o relato aí do Jael. Não queria conceder entrevista à imprensa, estava se esquivando, de repente vai lá e posta na rede particular dele que foi ameaçado por torcedores. Eu não diria nem torcedores, né, porque o cara que fica ameaçando jogador de futebol não é torcedor de clube, né? É, quem vai armado, né? Quem entra no CT armado não é considerado um torcedor. Você vai lá armado, você vai mal intencionado, né? E a polícia fez um belíssimo trabalho, aliás, parabéns, né, pessoal da polícia, da inteligência, da polícia militar, da polícia civil, da investigação, que descobriu, né? Há tempo que os caras estavam indo lá reivindicar, e uma coisa absurda. E o Jael relata isso, Ralf e Boris. Que situação para você lidar no dia a dia, jogar bem, fazer gols. Imagine só como é que tá a cabeça do Jael nesse momento. Psicologicamente está provado, Alexandre, que esse tipo de ação, seja de força ou seja de intimidação, não vai a canto nenhum, a lugar algum. Principalmente a questão da intimidação. Lugar do torcedor é na arquibancada. É você, ali você tem o poder da vaia, ali você tem até o excesso do xingamento, que é normal ao torcedor. Aquele protesto lá, né, Boris? Me permita até interrompê-lo. Aquele protesto que fizeram com ele lá no sábado, que ele tocava na bola e o torcedor gritava Júlio. Ele vai lá e fez um gol, né? Pronto. Dá a resposta fazendo gol. Pronto. Foi lá, comemorou com o banco. Não agrediu o cara, não fez nada. Entendeu? Né? Então, agora, isso é provado que o Jael, ele ficaria muito a cavalheiro de falar, eu quero sair. A cabeça desse torcedor... Jefferson Feijão, no Santa Cruz, ele saiu por conta disso. Saiu por causa disso. A cabeça desses torcedores que ameaçam é mais ou menos isso. Ao dizer, Jael, você tem que fazer, se você não fizer gol, vou lhe matar. Não foi isso que ele está dizendo, que houve uma ameaça de morte? Então ele está levando em conta que Jael não está fazendo gol porque não quer. E não é. A gente sabe que o jogador tem fase, tem hora que quer botar a bola para dentro, não consegue. Está numa situação, aquilo é o emocional, mas que afeta o atleta. Então esse torcedor, ele vai para esse nível de exigência. Aí foi por isso que o Dado Cavalcante, na coletiva depois do jogo, ele disse, olha, nós ganhamos o jogo, quero avisar para aquele aí, disse um palavrão, para aquele vândalo, de que nós não ganhamos o jogo porque eles foram lá ameaçar, não. Ganhamos o jogo porque trabalhamos para ganhar. Eu quero saber qual é o tipo de pressão que faz bem a um ser humano. Ah, não existe, né? Nenhum. E no futebol nunca funcionou, né? Olha, o trabalho da polícia, veja bem, o trabalho da polícia, ele é importante. A polícia de Pernambuco, ela tem sido destacada já de muitos anos nessa questão de lidar com a massa, com multidão, com público de jogo de futebol. Mas com relação à concentração, eu não sei o que é que acontece, mas a informação é que os caras entraram armados. Então, se um cidadão tiver armado, ele vai preso, a arma vai presa. Na hora. E esses marginais, esses torcedores de torcida organizadas, eles andam. Sabe o que me incomoda? Tudo armas, que vem de ruim. Com bombas, com revólveres, com tudo. Tudo que vem de ruim de São Paulo e do Rio, aqui chega rapidinho. Entendeu? É um efeito dominó rapidamente. No Flamengo teve problema no desembarque, o Luxemburgo teve que sair do CT para conversar com a Gaviões da Fiel, e aí vai acontecendo aqui. Inclusive, João Vitor ontem falou, o presidente falou sobre isso, eu perguntei ao presidente, foi feito o boletim de ocorrência, porque o presidente Antônio Luiz Neto quer dar um basta nesse negócio de vamos conversar, mas conversar como? Conversar, olha, estamos te dando moral, se não já viu, já não é conversa. É boletim de ocorrência. Já não é conversa. De qual ocorrência, Boris? No sábado. Da pressão também do Santa. No sábado houve uma pressão, segundo informações, que foram para dar moral ao elenco. Mas não foi. Não foi. Bem, pessoal, tô com o tempo estourado. Tem que acabar com isso, né? É, sem dúvida. E vamos trazer aqui mais vezes em outros debates aqui na Rádio Jornal e na JC. Valeu, Ralf, valeu, Boris. Um abraço, querido. Ripa na chulipa. Faça um intervalo e volto aqui para fechar o segundo tempo do Assunto é Futebol. Rádio Jornal, deixando você por dentro de tudo. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Nasceu na terra dos altos coqueiros, monumentos, praias e canaviais. Com o orgulho dos bravos guerreiros, Tony é Pernambuco, é forte demais. Na nossa mesa tá sempre presente, Tony é o sabor diferente que conquistou o gosto da gente. Tony é de Pernambuco, Tony é alegria geral. Tony alimenta a vida, Tony é paixão sem igual. Produtos Tony, de Pernambuco, como você. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal e JCFM. A melhor cobertura do futebol com o Scratch de Ouro. O time que nunca perdeu. Nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, tem Sport e Tombense, às 21h30 da noite. O Leão enfrenta a equipe mineira em busca da segunda vitória na competição. Mais um show de audiência do Escrete de Ouro. Sport e Tombense, nesta quarta-feira. Campeonato Brasileiro na Rádio Jornal e JC. Muito mais emoção pra você. A transmissão do futebol na Jornal é um oferecimento. Chegou a Ice da Pitu, Pitu Remix. Beba com responsabilidade. Turquesa Alimentos, é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Tupan, há 40 anos, você é de casa. PixBet, sua torcida faz o jogo acontecer. Pode apostar. Salsichão Tony, a companhia mais gostosa para vibrar com o seu time do coração. Cimento Nacional, força imbatível para sua obra. Use e comprove. Duas da tarde, 2 minutos. O assunto é futebol, segundo tempo. O debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques do Scratch. Fechando aqui o segundo tempo do Assunto é Futebol. Mais tarde tem o Bola Rolando na Rádio Jornal e na JCFM. Hoje tem o Fórum Esportivo, apresentação do João Vitor. Fique ligado aqui na programação da Rádio Jornal e da JC. Trabalhos técnicos, Big Alves e Edilson Lima. Oferecimento. Chegou a Ice da Pitu, Pitu Remix. Beba com responsabilidade. Novo Shopping do Automóvel, uma nova marca, mas seu lugar de comprar carro de sempre. Tupan, há 40 anos, você é de casa. PixBet, sua torcida faz o jogo acontecer. Pode apostar. Cimento Nacional, força imbatível para sua obra. Use e comprove. A sua melhor companhia. JCFM. 2:03, giro de notícias. JCFM informa. Tudo que você precisa saber em um minuto. Os roubos em Pernambuco também cresceram e reforçam a necessidade de medidas mais urgentes. Somente no ano passado, 4.621 boletins de ocorrência foram registrados. Esta é a maior quantidade em um único mês desde janeiro de 2021. As estatísticas são da Secretaria de Defesa Social, SDS. No acumulado do ano, a polícia já somou 16.817 roubos entre 1º de janeiro e 30 de abril. No mesmo período do ano passado, foram 17.299 casos, o aumento de 2,9%. Se comparados os dados apenas de abril, a variação foi de 3,1%. Segundo a SDS, quase 10 mil celulares foram roubados no estado apenas no primeiro quadrimestre do ano. A elevação dos registros dessa modalidade criminosa reforça que a Operação Pernambuco Seguro, anunciada em 12 de janeiro deste ano, não surtiu o efeito esperado pela gestão Raquel Lira. O projeto previa o lançamento diário de 1.100 policiais militares a mais nas ruas, sendo 500 na região metropolitana do Recife e 600 nos municípios do interior. JCFM, a rádio que toca Pernambuco. Agora, nosso estado ganhou uma rádio que celebra os sons que fazem a cabeça do pernambucano. Uma rádio musical, moderna, interativa e com uma programação inspirada no ouvinte. JCFM, a rádio que toca Pernambuco. No Recife, na FM 76.1. Em Petrolina, na FM 90.5. Em Pesqueira, na FM 90.9. Em Limoeiro, na FM 99.5 e no jcfm.com.br, onde você estiver. Continue ligado, JC. Pernambuco! Começando agora! A partir de agora, Paradinha na JCFM! Abraço, sou eu, Carlos Santos! Essa rádio que toca Pernambuco, que rádio é essa, hein? Ela! A Rádio que toca Pernambuco, JCFM, meu povo maravilhoso! Estamos começando mais uma edição de um líder de audiência, um recorde! Engraçado, né? Você vai no, nas rádios, toda rádio é líder, né? Todo mundo... Não porque isso aqui é líder, não porque a gente é primeiro lugar, não porque a gente é que mais ouve. Todo mundo é que mais ouve. O que importa pra mim é que você está me ouvindo agora. E que isso significa bastante pra gente. Rádio JCFM, você é curtindo onde quer que você esteja. No carro, em casa, lavando as roupas, lavando os pratos, limpando a casa ou apenas com o pé pra cima estirado, curtindo essa resenha sensacional do Paradinha JC. Olha, uma boa tarde especial à nossa querida amiga comandando hoje esse programa, Duda Araújo. Boa tarde, Carlos. Em uma escala de 0 a 10, a sua felicidade nessa terça-feira? 10. Que linda, 10. Que linda, 10. Hoje tá tranquilo. Eu tinha tudo pra ser um 6,5, mas como eu sou teimoso, eu vou pro 10, porque eu vou buscar boa. O 10 pro boa. Meu dia hoje. Boa, a gente aqui o quê? Joga o jogo do contente. Olha, você se acha uma pessoa muito rancorosa? Eu infelizmente sou. Eu sou uma pessoa que eu guardo... Veja, eu posso não fazer nada com isso, mas eu guardo o que as pessoas fazem. E aí... Fica ali o rancor, sabe? Tem gente que eu não falo até hoje, da época de escola, por exemplo. É. Isso não é bom, isso é feio, gente. É feio. Digo eu, sempre aqui, mas eu sou. Eu gostaria de ser assim, mas eu não sou. Eu sou rancorosa, agora eu não sou vingativa. E não guardo mágoas. Eu guardo. Eu não faço nada com ela, só fico em mim mesmo. Não eu guardo mágoa e nem sozinha. Sou vingativo. Um amigo meu disse, Carlos, tu é muito besta. Quando a pessoa dá um murro na gente... A gente não retribui ela com um cheiro no cangote, não. Retribui com dois murros. Aí eu disse, ô, brother, mas eu não sei nem dar um murro, quanto mais dar dois. Eu não guardo mágoa, não. Ela fez besteira comigo. Beleza, você vai deixar de ser significante como você já foi um dia pra mim. Mas dizer que eu vou excluir da minha vida, que eu vou... Não, eu tava... Pra ter ideia, vê só, Duda. Eu tava na sexta-feira agora. Fala. Vou contar uma história que aconteceu recentemente. Sexta-feira agora, a última. Tomando uma no bar, no centro do Recife. Com os amigos. Sim. E aí, De longe, eu avistei um devedor daqueles que eu cobrei aqui naqueles dias. E ele teve a brilhante ideia de vir até a minha pessoa me cumprimentar. Mas como eu sou uma pessoa muito do bem, eu disse, opa, fulano, tudo bom, velho? Como é que tá? Curtindo a noite aí com a família, com a esposa, com os amigos, né, velho? Tudo bem? Aí de vez justificando, não, cara, porque eu tô em débito com você, que isso, aquilo, outro, não sei o quê. Que isso, aquilo, outro, tal. Tá? Eu disse, mas, brother, fala o seguinte, não se aperreia com isso agora, não. Vai curtir tua noite. Outra hora, outro momento a gente conversa. Mas não esqueça de mim, não. Entendeu? Não esqueça de mim, não. Lembre, eu podia fazer o quê? Checheiro safado! Tá bebendo com meu dinheiro aqui, ó, gente. Bebendo com meu dinheiro. Mas não. Sabe, eu acho que aquilo ali não vai agregar em nada na minha vida. Não vou crescer em nada. E o que não for agregar, eu evito. O que não for somar, eu me afasto. E é isso. Eu também não ia cobrar, não. Eu não ia chegar falando, checheiro safado. Eu não sou a pessoa que cobra também, não. Tem um monte de gente que me devendo. Mas eu falei, veio falar comigo, eu falei. É. Mas eu guardo o rancor. Guarda, né? Tem uma guarda mágoas, Alex? Não, né? Eu não tenho, eu acho... Tá bom, já entendi. A única pessoa ruim desse estúdio não, sou eu. Não, não é que é ruim, não. Tá. Entendeu? Já entendi. Isso é personalidade. Tem gente que guarda, tem gente que não guarda. Uh-huh. Vamos começar o dia bem romântico? Bem romântico vamos, hoje. Vamos. É Djavan que vai cantar? Djavan, qual é o nome da música? Um amor puro. Eita, que ele tá apaixonado. Ah, não. Não tô apaixonado pela vida. Sim, claro. História eu não sei, dá só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo. Te amar sem limite, viver uma grande história. JCFM, sucesso o tempo todo. Paradinha JC, a sua melhor companhia. 2h14, eu quero dar uma boa tarde a todos os amigos que estão aqui na live no meu Instagram. Você quer participar dessa live? Entra agora, Carlos Santos Humor. Uma boa tarde especial a todos vocês, boa tarde minha joia, boa tarde. Pode ser real, é o Instagram aqui, eu sou tua fã, Senhorita Pimenta, um cheiro. Um abraço especial a todo mundo que tá por aqui, o Roberto Vitor, o meu amigo Eliovão, um dos maiores guitarristas do nosso Nordeste, um dos maiores barbeiros do Brasil e do mundo, Kekeu, tamo junto. Meu amigo Léo Cunha, Kekeu, não, diga Rodrigo que não fique com ciúme, vocês são demais. Senhorita Maria Carvalho, diretamente de Carpina, Marcos Maciel, Maria, Rafael, Carla Oliveira, muita gente por aqui, Marcos Rafael, uma boa tarde especial a todos vocês, minha gente. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência aqui no nosso Instagram lá. I love you, viu? Muito obrigado sempre. Curado como sempre no Ibope, olha aí, ó. Bora, Valquíria, um cheiro pra tu, meu amor. Senhorita Zoraide por aqui também. Muita gente acompanhando o nosso programa. De segunda a sexta, 14h, você confere comigo aqui na JCFM o nosso Paradinha JC. Tamo junto, viu? Ó, um coração muito grande hoje aqui com nossa amiga Duda, sempre com muito rancor. Para, ô Duda. Eu não sou não, não rancorosa não. Era minha alguma. Gêmea do mal que tava aqui antes. Tamo junto. Um abraço pra equipe Seca Litro lá de Vitória. Tamo junto, Anderson. Equipe boa. Carlos, amigo, te adoramos. Manda aí um abraço pra minha amiga Elma Maria. Aí é brincadeira. É sério? É sério, Jean. Elma Maria, né? Ela é tua fã? Elma Maria. Não vou concluir, não, o último nome, não. Viu, Jean? Sacana, velho. Você gosta de Uma Maria? Não, Uma Maria não, bicho. Não, Uma Maria não. Lá ele! Fela da gaita, meu irmão. Um abraço pra Duda, um abraço pra Alex. Aqui, ó, Roberto Vitor mandando cheiro pra vocês, ó. Cheiro pra vocês. Cheiro. Olha isso por ali, ó. O Alex, a nossa querida Duda. Gente, você que tá ouvindo a gente agora, quer participar da live? Carlos Santos Humor. Acompanha e dá moral pra gente. Brincadeira, Jean. Uma hora dessa, bicho, não faz isso comigo não. Ó, em Recife 76.1, em Petrolina 90.5, em Pesqueira 90.9, em Limoeiro 99.5. Olha, soltando o botão, nosso querido amigo Alex e também aqui na produção, nossa querida amiga Duda Araújo, nesse programa sensacional. Achará! Quase que eu dou um arroto pra vocês aqui. Segurei, daqui a pouco eu solto. Fica aí, guardadinho. Ô, Duda, qual a charada do dia? Sem sair do meu cantinho, sou capaz de viajar o mundo inteiro. Sem sair do meu cantinho, sou capaz de viajar o mundo inteiro. É mais leve que uma... Não, calma, essa é outra. Né? É outra, tá. Hoje eu separei duas, porque eu disse sem ele vai pedir. Sem sair outra. Do meu cantinho, sou capaz de viajar o mundo inteiro. Vamos adiantado. É uma coisa física? É. É uma coisa física. Físico. sem sair do cantinho, é capaz de viajar o mundo inteiro. Uhum. Pode ir para vários lugares. Para vários Depende lugares. De para onde você manda. Para onde eu mando? A enquete do dia. Se você tá na live, você tá ouvindo nosso programa, quer participar? 819-9259-4919. Essa é a rádio que toca Pernambuco. E eu estou com vocês aqui na enquete, na charada do dia. Sem sair do meu cantinho, sou capaz de viajar o mundo inteiro. Se você souber, responde agora. E outra coisa, nossa enquete do dia é: você se acha uma pessoa muito rancorosa? Ou você é ou você não é? Não tem esse meio termo, não. Ou você é ou não é? Manda agora 819-9259-4919. Qual é a rádio que toca Pernambuco, Duda? JCFM. Que coisa linda. Ô Alex, põe mais música aí que o bicho tá pegando aqui. Eu vou esculhambar o Jean aqui, que mandou. Eu mamaria. Quem é mamaria? Ai, pá. Olha, vai, viu? Chama! Que lá vem pedrada. Chegando grandão pra cuidar do teu coração. Mas calma vida, não chora não. Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão. Mas calma vida, que eu tenho a solução. Em vez de você ficar pensando nele, ai, quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Vai, vai. Igor, Igor, Igor, Igor, Igor, Igor, Igor, Igor, Igor, Zé Felipe Safadão, vai.